Do espera o peito, negão. Do espera a porta, negão. É desse jeito, negão. O que importa, irmão? Tomando a cena de assalto, de volta, põe a mão pro alto. Se solta, tamo devolvendo orgulho do gueto. Do espera o peito, negão. Do espera a porta, negão. É desse jeito, negão. O que importa, irmão? Tomando a cena de assalto, de volta, põe a mão pro alto. Se solta, tamo devolvendo orgulho do preto. Já nasce perseguido, eu supero e se mova. O Yuji tentou rir, malera, eu não disse oba. Que eu sou tão cabeça fria quanto Johnny Blaze andando ao lado do Kassab, então eu quero que se foda. É pela pele, chefe, agora cê vai cagar. Tanto faço como LF, a cara é se manter H.aço. Ô gente, é raiz daqui, yeah. Salve rapadura, tô quente, é faísca, encosta e vai ter que usar atadura. Malogueiro fez com que o Buda corra, é guerra, opre. Cheiro de puta porra, serra você. Racistas otário, escuta essa. Um rally de palavrões que eles não passam de filho da puta nessa. Ela pede um drink para o barman. Só que eu não tô moscando, sou os pretos do Harlem. Aguardem. Que o rap ainda é foda e nessa os boy acha moda. Só quem racha roda de breakdance e ninguém se poda. Dois pés no peito, negão. Dois pés na porta, negão. É desse jeito, negão. O que importa, irmão? Tomando a cena de assalto, de volta, põe a mão pro alto. Se solta, tamo devolvendo orgulho do gueto. Dois pés no peito, negão. Dois pés na porta, negão. É desse jeito, negão, o que importa, irmão? Tomando a cena de assalto, de volta, põe a mão pro alto. Se solta, tamo devolvendo orgulho do gueto.